8-0 da 10 à direita, Árvore Elétrica, Pior, Conquista, 5161, 1208, azul 27, 8 anos. Deixa esse turno correto, chama pronto, puxa o estacionamento. Entendeu? Flight level 0604, flight level 0509-3858. And then 2000, sir. Speed 1014, clear the left X-ray. Clear 2000-1014, clear the left X-ray, 3858. mantendo 1-0-0, o embarque. Cliente 3-0, mantém 90, rebote passando o conde. Caralho, passando o conde, mano, tem 90. Stabilize on approach, turn 3858. 858, call Salvador Tower, 11895. Could you confirm the frequency 118? 118.95. 118.95, thank you. Salvador Tower, good evening, turn 3858, get down lock passing outer marker. Turn 3858, turn 8101 Falklands, land 1110, wind is 250 degrees, 04 knots. Let's land runway 10, turn 3858. Country 58, the ground is 47, right turn is contact the ground, 121, the small one. Right, 121, the small one, then 358. Okay, over the ground, 10-3-8-5-8. 10-3-8-5-8, taxi by Alpha and Juliet to gate 02. Alpha and Juliet, gate number 02, 10-3-8-5-8. Uma 3 já teve saudade terminado, chame o controle Aracaju, 120.3. noite, comando 096, acione a identificação. Autorizado voa ITAP, até ITAP desça para o nível 050, após prossiga via chegada para 2000 pés, o QNH1-015. Boa noite, lugar 90 para a transição da voa ITAP, após ITAP via chegada com o ITAP 2090. Boa noite, com o 1968, acione a identificação, autorizado voar para o ITAP. Desça para o nível 060, QNH em Salvador, na 095. 095, 060, para o ITAP, obrigado, 1968. So 019 is Cockadam, descending via Bomb for Arrival to Flight Level 070, altimeter 101015.

1973, posição 04. Codejamento correto, 1973, chama pronto, puxa. Localizador, voo 096. Voo 096, chama a torre de Salvador em 1 8 decimal 95. Chama na 1 8 95. Torre Salvador, voo 096. Voo 096, boa noite, existe no 015. Livre pouso, visto no 0, vento 250 graus, 06 noite. Sente, fumará avistado, baixar travado, vamos ver a 96. O 1968 autorizado, sinal ILS X-Ray, pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, defesa 1-0, reporte estabilizado, vou 1968. Seco no 096. Sete. Toma camada intermediária aqui, por hora quando está. No 096. Mas estou aqui em 10, senhor, devido a uma camada intermediária, passar para lá no 096. Saindo no 096, ele de pouso já, pista no 0. 096. Chama a Torre Salvador, em 198, decimal 95. 295, nós. Portugal 019, you descend via to 2000 feet and you clear. ILS X-ray final, runway 10, report establish on the local line. Descend via 2000 feet. Please now X-ray approach runway 10, call back with establish on the local line. Solo 096, solo 13, libera a direita, chamação aluno 21.1. 121.1, livrando a direita, gol 096. Boa noite, eu chamo 6310, acione da educação, desta via chegada a Mari para 2000 pés, QNH 10 no 5. 2000, 15, queria fazer o Guatuna, que está para a sala aqui. Avisado, eu chamo 6310. Lula, muito obrigado. Boa noite, 1968, livre pouso, pista no 0, vento 250 graus, 059. Livre pouso no 0, gol 968. Salvador, você poderia confirmar para o gol 096, o Finger? Finger 09. 09, obrigado. Aluno 168, sala 105, libera a direita, estimação aluno 21, décima 1. 21, direita, 1968. Informa que a aproximação toda foi com 8 de calda, ok? 8 mais de calda. Gente, 1968, graças pela informação. Ô, Salvador, gol 1968, quebrou, boa noite. Double Tower Airport 2019, boa noite. ILS approach runway 10, 8.5 miles final. Airport 2019, connect 1015, continue approach, stand by to land. Connect 1015, airport 2019, continue approach. 973, me puxa no rádio. Obrigado, puxa, só na nossa. Então, wind 250 degrees, 06 knots. This end, runway 13, report to 019. Prêmio 310, autorizado final ILS, X-ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS 6310, e o seu traseiro foi de zero? Repete autorizado, Xenia 6310. Vou de zero, 6310. A bordo da 019 on the ground, it's 19, right turn and contact the ground, 121, decimal 1. Right turn, ground 121, decimal 1, report GPO 019. Ground motor, report to 019. O 6310, Victor Mike Charlie, poderia ser para 1700? Afirmativo, Xenia 6310. E o 1700, vamos chamar a estabilização. Muito obrigado. Controle Salvador, boa noite, o Azul 27-08-2200, dentro da Unipa. Prêmio Azul 2795. Azul 2795. Acione identificação na Prodi Alagoense para interceptar a chegada a bom. PNH 0015, reporte no ponto e deve descer. Gente, autoriza a bom, está presente? Cuidado, pro de bom, foi azul 2795. Ok. Ok, foi. uma boa, eu vou no 973, ponte espera no zero, pronto. No 973, mantém ponto espera. Tem ponte espera, 973. Autorizado, vou no 973 e colo de imediato. Gente, eu no 973, eu tenho tráfego na curta final no zero. Aguarde, por gentileza. Tá, tá. 3831, acione a identificação, dessa via chegada a Bonf. Inicialmente, autorizado, 4 mil pés, o QNH no zero, 3831. 4 mil, bom, 3831. Ele é 6310, visual com aerônimo. Tá visual, 6310, tá pegando ILS. Gente, checa o trem de pouso, chame a torre de Salvador em 1-8-95, chame a 6310. 895, até daqui a pouco. Certo. Salvador, 2795 da Azul, para o GC. 2795, desça para o nível 050. 0-5-0-2-7-9-5 Channel 6310, corrigindo, 6310. 6310, a gente no 0-5 reporta visual com 6310, livre pouso 0, vento 2, 4, 0 graus, 0, 7, 9. Repouso 6310. Cuidado, isso não arremetido. 6310, salto para 2 mil pés, agora transferência de controle. Confirme. 6310, visual que arremeteu, suba para 2 mil pés, sem controle agora, 120.8. Apenas confirmando, recebeu, vem de calda? É, vem de calda, senhora, 12.9. Adicionar 60, ou não, 6310. Motor de Salvador, adicionar 6310. 6310, Arremeteu, prossiga mantendo o eixo, manter 2000 pés. Oxané 6310. A pista irá mudar para a pista 28, aguarde vetoração. Final ILS Zulu, pista 28. Gente, mantendo 2000, mantendo a proa, aguardando vetoração para 28, 63, 90. Controle o azul 2795. 2795, controle. É, controle, vai mudar a pista? Afirmativo, mudou no momento, pista 28, programe ILS Zulu, pista 28. O azul 2795 tem condições de voar a proa de Ipit, o azul 2795? É, confirma a posição? Ipit, agora a Star seria a Star Ipit, o azul 2795. Okay, nós vamos programar aqui, vamos voar Ipit. 3231, informa mudança de Ipit, pista 28. O senhor tem condições de voar, programar a proa de Ipit, o TAN 3231? Programa 310, vetoração para final ILS do Lupista 28, curva esquerda, para 050, o limite será a radial, 075 de Salvador. Para 050, limite a radial 050 de Salvador, é isso? 050, limite a 075 de Salvador, Xanema 310. Limitado pela 075 de Salvador, minha 13. Pode voar Ipit, TAN 3831? Consigo, TAN 3831? Pode voar à esquerda Ipit? Visado, pro Ipit, TAN 3831. É a chegada Ipit e o procedimento ILS Zulu, pista 28. Zulu 28, TAN 3831. Formou tráfego, 10 horas 2 milhas, mesmo rumo, cruza nível 140 em descido, tipo ANTR-72. 973, consegue via pista, na próxima direita na Delta, ingressa na Delta, Alfa e chama pronto no ponto de espera da Golf. Delta, Alfa, ponto de espera da Golf, até lá na sua escolha, lá na nossa 73. Ah, por gentileza, nós precisamos de uma nova saída, o 973. 80, 6, 3, 0. Entendeu que vai ser da El, da 28, com curva esquerda após a decolagem. Afirma, permanece. Da El, Ledirume, com curva esquerda após a decolagem. É, informo que irá manter pronto até 2.500 pés após a decolagem. Número 6310, continue curva direita, proa 240, autorizado, final, QLS do loop está 28. Curva direita, proa 240, autorizado, final da 6310. Autorizado para o USAN, TAN 3831. Autorizado para o USAN, TAN 3831, esse inicialmente para 3.000 pés. USAN na proa, 3.000, TAN 3831. 360, Guarulhos. Número 2, Rock, aguarda instante, Gol 2043. Aqui agora tem intenção de mudança de pista? Afirmo, pista será 2-2. Obrigado. 2795, reduza para 2209. Reduza para 220, 2795. Isso decimal 95. 895. Novamente. 6310, livre pouso, pista 28, vento 240 graus, 079. Livre pouso na 28, 6310. Se fizerem descida, é um Airbus 320. Gente, nós estamos autorizados até 5 mil, confirma. Confirmo, azul 2795, a vetoração para sequenciamento, curve à esquerda, na proa 145, o limite será radial 075 de Salvador, azul 2795. 145 de proa, limitado pela radial 075 de Salvador, confirma. Confirmo, azul 2795. 2795. 2781, agora estamos operando com a pista 28, informo que após decolagem vai manter 2500 pés para iniciar o perfil, que agora será Elefa 1, ok? Agora decola na Elefa 1 da pista 28. Guarulhos autorizado, nível 360, decola da pista 28 após decolagem, primeira curva à esquerda, na subida da El, Leda, Motiva. Imóteva intercepta, peso Luna 0 e segue conforme a rota. Adiciona 5445 e o controle opera em 120, decimal 8. Informo que após decolagem da pista 28, irá manter proa até 2500 pés e inicia após 2500 o perfil da Eule da Imóteva. Ok, então entendeu 360 para Guarulhos autorizado. Decola da 28, curva esquerda após 2500 pés. Da Eule da Mótima, 5445-1208, gol 2043. Correto, 2043, chama pronto para o estacionamento. Chama, né? Então, 3858. 3858, go ahead. Okay, coordinate with the ground stuff. The runway news now is...